Essa equipe que é sucesso, família, bicho solto, de Mirizal do Maranhão. Adoro ouvir tua voz, adoro te beijar. Eu quero só você, eu quero te amar. Família, bicho solto, de Mirizal do Maranhão. Adoro ouvir tua voz, adoro te beijar. Eu quero só você, eu quero te amar. Família, bicho solto, fazendo você dançar. Que é sucesso, família, bicho solto, de Mirizal do Maranhão.